Preste muita atenção neste áudio, pois tudo que eu vou falar neste áudio é muito, mas muito sério. Preste muita atenção. Eu me chamo Fabiano e tenho 25 anos. Eu estou muito desesperado e não sei mais o que fazer. Eu vou pedir uma coisa para você que está escutando este áudio. Eu peço para você que me dê de presente os objetos de coleção da Lola Bunny. A Lola Bunny é a namorada do Pernalonga nos desenhos do Looney Tunes. Eu quero a coleção de objetos da Lola Bunny até quando ela era criança. Ou seja, o começo da vida da Lola Bunny, quando ela participava do desenho do Baby Looney Tunes. Nesse desenho, a Lola Bunny era uma criança. Os objetos da Lola Bunny que eu quero são pelúcia, caderno, livros, revistas, caneta, lápis, agendas, camisas, adesivos, calças, camisetas, lençol, travesseiros, abajur, CDs, DVDs, relógios e outras coisas da Lola Bunny. Eu estou muito, mas muito apaixonado pela Lola Bunny e fanático também pela Lola Bunny. Na verdade, eu estou doente pela Lola Bunny. Algumas pessoas pensam que eu sou louco, doido, por causa que eu estou apaixonado pela Lola Bunny, aquela coelha do Looney Tunes. Outras pessoas dizem que isso é absurdo por causa que eu estou apaixonado por uma coelha do Looney Tunes, que é a Lola Bunny. E outras pessoas dizem que isso é infantil, por causa que eu estou muito apaixonado pela Lola Bunny. Mas acontece que eu fui alvo do amor. Eu estou realmente apaixonado pela Lola Bunny. Eu estou realmente apaixonado pela Lola Bunny. Quando eu assisti o filme do Space Jam, O Jogo do Século, eu vi aquela cena que a Lola Bunny apareceu. Aí eu fui me apaixonando. E agora eu estou muito apaixonado pela Lola Bunny. O filme do Space Jam, O Jogo do Século, marcou a minha vida. Ou seja, o filme do Space Jam, O Jogo do Século, mudou a minha vida. Pode-se dizer que a Lola Bunny me seduziu neste filme. No começo, eu achava que fosse uma paixão passageira, mas os dias foi passando e eu fui percebendo que realmente eu estou apaixonado pela Lola Bunny, mas estou muito apaixonado. No começo eu achava que fosse uma paixão passageira, eu não dei muita bola, mas os dias foram passando e eu fui percebendo que eu estava realmente apaixonado por ela. Todo mundo pode achar estranho em eu me apaixonar por uma coelha do Looney Tunes, mas é a realidade. Eu estou realmente apaixonado pela Lola Bunny, aquela coelha do Looney Tunes. Repetindo, quando eu vi a Lola Bunny pela primeira vez na televisão, eu achei que era paixão por gostar e admirar ela. Mas os dias foi passando e o meu amor pela Lola Bunny crescendo. Aí eu percebi que eu estava realmente, aliás, eu estou realmente apaixonado pela Lola Bunny. Na verdade, eu não estou aguentando mais. Por causa disso, por causa que eu não consigo as coisas da Lola Bunny, eu sofro muito. Eu escapei várias vezes da morte. Eu não consigo viver direito. Eu não consigo viver direito. Não tenho paz. Não tenho sossego. Minha alma não tem sossego. Eu vivo perturbado todo dia. Eu vivo chorando todo dia. Eu sempre fico pálido. Sempre fico cansado. Eu sempre vivo com febre. Minha alma não tem mais sossego. Eu não tenho mais sossego. Bom, eu não aguento mais viver assim. Eu não sei mais o que eu não sei mais o que fazer da vida. Eu estou muito desesperado e não sei mais o que fazer. Eu tento me animar, tento me distrair, tento sair de casa para me distrair, para passear, mas na verdade eu estou muito destruído, arrasado. A minha vida está cada vez piorando. Eu não sei mais o que fazer na minha vida. Isso não é vida para mim. Para mim, isso é um inferno. Eu posso estar exagerando, mas para mim é um inferno, porque eu não aguento mais. O meu amor pela Lola Bunny é muito intenso. O meu amor pela Lola Bunny é muito mais do que um simples amor. Meu amor pela Lola Bunny é um amor sem limites. Um amor tremendo. Mais do que um simples amor. O meu amor pela Lola Bunny é puro, sincero, amor verdadeiro. Amor, digamos, um amor inexplicável. Um amor inexplicável por causa que ninguém consegue explicar. Ninguém consegue entender o amor que eu sinto pela Lola Bunny. Por isso que é um amor inexplicável. É, isso está sendo uma tortura para mim. Tortura por causa que eu não consigo as coisas da Lola Bunny. Por favor, por isso que eu estou pedindo, ajude-me, me dê as coisas da Lola Bunny de presente. Pois eu estou muito desesperado e não sei mais o que fazer. Eu sempre vivo desanimado, chorando direto todo dia. Eu escapei várias vezes da morte. Eu não tenho mais vida. Eu não vivo direito. Eu tenho dificuldade de respirar. Eu não tenho paz. Eu não tenho sossego. Minha alma não tem sossego. Eu vivo sempre perturbado. Todo dia vivo perturbado. Eu sempre vivo cansado. Eu sempre fico pálido. E sempre fico com febre. Bom, não sei mais o que fazer da vida. Essa vida, pra mim, tá sendo um inferno. Por isso que eu tô pedindo ajuda. Pois eu amo muito a Lola Bunny de coração. E quero ter as coisas da Lola Bunny. Me ajude-me. Por favor, me ajude-me.